Esqueça tudo que você já ouviu em questão de som automotivo e ouça agora o que um som de verdade é capaz de fazer. Estejam prontos para ouvir, curtir e dançar ao comando dele. O melhor som de porta-malas da Ilha do Marajó. Este é Gol Rabetinha Sound, o Pancadão do Marajó. Concorrência. Ou você vaza, ou os graves te racha. Essa é a equipe Sky, colocando o Rabetinha Saúde pra saltar esses manéis. www.girocds.com.br. Tá na Giro? É sucesso! DJ Victor. DJ Victor. Incomparável. E rapaz, ouça agora o que é pressão de verdade. Estejam prontos para ouvir, curtir e dançar ao comando dele, o melhor som de porta-malas da Ilha do Marajó. Este é Gol Rabetinha. Rabetinha Sound. Rocking to the beat, dancing in the sand of love together. And feel the summer breeze, dancing on the beach. Come on now or never. A little bit funny when I'm wrong now, but everybody's talking about the breakdown. So I break. Essa é a equipe Sky, colocando o Rabetinha Saúde pra sabugar esses manéis. Tinha sal, o pancadão do Marajó. Você vaza, ou os graves te racha. DJ Victor, incomparável, o DJ que predomina. Essa é a equipe Sky, colocando o Rabetinha Sound pra sabugar esses manéis. Yeah. o melhor som de porta-malas da Ilha do Marajó. DJ Victor. DJ Victor. Incomparável. Rabetinha Sound. Rabetinha Sound. Ou você vaza, ou os graves te racha. ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. Do Hobbitinha Sound, o pancadão do Marajó. And I'm the only one. www.girocds.com.br. Cada giro é sucesso. Gol Rabitinha Sound, o melhor som de porta-malas da Ilha do Marajó. Nas mixagens, DJ Victor, incomparável. É, concorrência. Ou você vaza, ou os graves te racha. www.girocds.com.br. Tá na Giro? É sucesso! Esqueça tudo que você já ouviu em questão de som automotivo. E ouça agora o que um som de verdade é capaz de fazer. Este é Gol Rabetinha Sound. Mensagens ao vivo. Ao vivo. DJ Victor. Incomparável. Essa é a equipe Sky. Colocando o Rabetinha Sound pra salgar esses manéis. I'm gonna run away. Rabetinha Sound. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Nas mixagens. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. DJ Victor, incomparável. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Essa é a equipe Sky. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Este é Gol Rabetinha Sound, o Pancadão do Marajó. Atenção, Casa Black, agora, agora vai. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Tô possuída agora. Vai, toma, essa é nova. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Evoquei uma mona assassina. Evoquei também um time. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Atenção, filhote. Atenção, cadabete. Eu preciso de ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Da sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama. O pai te ama, é. O pai te ama. Rebola então vai, rebola então vai, rebola então vai, pra frente e pra trás. Nas mixagens, DJ Victor, incomparável, o DJ que predomina. DJ Victor, lado, de lado, as menina vem de lado, de lado, de lado, as menina vem de lado, de lado, de lado, as menina vem de lado. Peraí, peraí, assim ó, vai de lado, a menina vem de lado, de lado, de lado, a menina vem de lado, de lado, de lado, a menina vem de lado. Que maravilha, ó. Se tu não sabe dançar, não tem problema. Vem cruzar aqui, Jack, tênis e vem na envolvente. Bota a mão no joelhinho e vem no comando da minha voz, mulher. De lado, as menina vem de lado. De lado, de lado, as menina vem de lado. De lado, de lado, as menina vem de lado. Solta o barulhinho pra elas, vai. Ó o bitinho, vem cá, vai. Bunda, bunda, bunda. Bunda pra baixo, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda pra cima, bunda, bunda, bunda, bunda pra baixo. Essa é a equipe Sky, colocando o Rapidinha Sound pra salgar esses manéis. Ficando pros caras, pros caras, ficando pros caras. Não mexe com o R7 que o menino é sagaz. Não mexe com o VG porque os moleque é sagaz. Senta aqui vai, senta aqui vai, senta aqui vai. Na ponto 30 do papo, do papo, do papai. Senta aqui vai, senta aqui vai, senta aqui vai. Na ponto 30 do papo, do papo, do papai, do papo, do papai. Senta aqui, vai, senta aqui, vai, na ponto 30 do papai. Senta aqui, vai, senta aqui, vai, senta aqui, vai, na ponto 30 do papai. Senta aqui, vai, senta aqui, vai, senta aqui, vai, na ponto 30 do papai. DJ Victor, incomparável. Vale tá do jeito que nós quer. Tem uísque, tem balinha e tem mulher. Novinha se prepara, joga a bunda pros cara. Vai começar o sa sa sa sa sa sa. Vai começar o sa sa. No canto do baile funk tá rolando a cachorrada. Vai começar o sa sa. Rabetinha Sound, ou você vaza, ou os graves te racha. Peraí, peraí, peraí, ela já sabe o que acontece. Tu sobe ou tu desce, ou tu sobe ou tu desce, ou tu senta putinho, ou quica pro W. WS, tu sobe ou tu desce, ou tu sobe ou tu desce, ou tu senta putinho, ou fica pro WS, tu sobe ou tu desce, ou tu sobe ou tu desce, ou tu senta putinho, ou fica pro WS. DJ Vitor, incomparável. É o Gugu e o Tio. Tu vai! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não briga com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela sarra e o bumbo no chão. Chão, chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbo no chão, quando ela joga seu bumbo no chão, chão, chão, chão, chão. Essa é a equipe Sky, colocando o Rabetinha Sound pra sabugar esses manéis. DJ Victor. E qual foi, Xará? Parou por quê, DJ? Solta o som aí, bro. Aquele pontinho lá. Isso. E o bicho também. Go Rabetinha Sound, o melhor som de porta-malas da Ilha do Marajó. Compressão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce. Quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. O baile do relíquio, ela te dá catucadão. O baile do pantalão, já te dá compressão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. DJ Victor. Rabetinha Sound, o pancadão do Marajó. DJ Victor, incomparável, o DJ que predomina. Essa é a equipe Sky, colocando o Rabetinha Sound pra salgar esses manéis. Rabetinha Sal, o melhor som de porta-malas da Ilha do Marajó. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão.